Informação. Música. Interatividade. Conexão direta com o ouvinte. As suas manhãs mais completas. Com Visão Geral. De segunda a sexta, na Rádio Rural e na Rádio 96. Passa por constantes transformações. Tudo muda, tudo se renova num piscar de olhos. Mas uma história construída com amor jamais se apaga. Ela se eterniza no som, nas palavras, nos gestos. O passado nos inspira, o presente nos aproxima e o futuro nos desafia. A Rádio Rural, a gigante do rádio. Sabão em pó Dixon IP 2 quilos por R$11,99. Fralda Pampers Comfort Sec Forte Bag a partir de R$0,79 por tira. Café Iguaçu leve 200 gramas, pague 180 gramas, só R$8,99. Molho de tomate predilecta sachê por R$0,99. E na mega oferta, farinha de trigo Nordeste apenas R$10,99. No aniversário do Passarela, você pode ganhar um Argo zero quilômetro. Atenção aposentado, semana arrasadora Credisa. Enquanto alguns liberam apenas 10 ou 15 mil reais, a Credisa libera 18 e 25 mil reais. Com juros a partir de 0,69%. Só na Credisa ganha 12 meses de juros zero. Se você já tem empréstimo, a Credisa compra sua dívida. Você sai com dinheiro no bolso e ainda concorre a R$2.000 toda semana. Cobrimos qualquer proposta. Credisa, ligue agora 3444-9400. A Rural fortalece a sua relação com os ouvintes. Uma relação forte, uma relação que nos aproxima a cada dia. Rádio Rural, em breve no FM em 93.7. Ederson Vilas Boas. Caita completa, legal, tá em casa, tá barato, tá aqui. Caita completa. Hoje é segunda, vem pro Caetá. Farinha de trigo Nova Spec, 5 quilos, 10,98. Leite Longa Vida Ninho, 1 litro, por 3,99. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, 3,99. E açúcar cristal Mixucar, 5 quilos, 9,95. Caetá com. Casual é no verão da Cia Center e Pitol. E o melhor, pagando em 10 vezes só pra junho de 2021. Aproveite pra levar o tênis da Moleca Taidai por R$69,90. Tênis Via Marte só R$79,90. Tênis vulcanizado em lona a partir de R$69,90. E Dead Sneakers Dakota com solado platform só 10 vezes de R$25,55 mensais. O seu tênis casual favorito está na Cia Pitol em 10 vezes só pra junho do ano que vem. Cia Center e Pitol, vem e viva bem de carro novo. A Belíssima promove para você comprar o melhor presente no Dia da Criança. Confira as ofertas. Sapatênis juvenil Cavaleiro e Pegada de R$149,90 por R$69,90. Tênis Kids de R$99 por R$39,90. Chinelos por apenas R$20. Compre no setor infantil e concorra a um kit com patinete, caixa divertida com fábrica de slime e massinhas de modelar. Presenteie com a Belíssima. Aqui tem qualidade, variedade, ótimas condições e ainda concorre a prêmio. Dia da Criança é na Belíssima. Fecha mês inédito Aracomóveis. Somente 2 dias, terça e quarta-feira, toda a loja Araco, com descontos de até 50%. Cozinha modulada, 6 portas, 1.298. Estofado retrátil reclinável, 1.695. Chaleira elétrica inox, 58,90. Toda a loja, com descontos de até 50%. Só 2 dias, terça e quarta-feira, Aracomóveis, Concorde e Erechim. A gigante do rádio, Rádio Rural, Rádio Rural. A Rural está apresentando Visão Geral.